Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Ouvinte, está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, seu programa diário sobre o mundo do esporte. Aqui quem fala é Felipe Kobayashi e eu serei seu apresentador. Este programa tem o apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Agora vamos começar aqui com as nossas apresentações. Aqui do meu lado direito temos ele, Vinícius Henrique. Diga nosso seu destaque. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Koba. Boa noite, Flavão. Meu destaque vai para o Santos, que venceu o Fluminense na Vila Belmiro por 2-1. Aqui na minha frente temos Guilherme Pérez. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o jogo de hoje da NFL. Vai ser bom. Vai mesmo. Aqui na minha diagonal esquerda temos ele, diretamente da Zona Leste, Juan Mendes. Boa noite, Fê. Te desejo uma ótima estreia. E o meu destaque é São Paulo empata fora de casa. E aqui do meu lado esquerdo, para finalizar, ele, Arthur Gabor. Boa noite, Felipe. Uma boa sorte nessa sua estreia. E antes de dar meu destaque, só gostaria de lembrar o nosso ouvinte que ele também pode nos escutar pelo aplicativo TV Mackenzie, já está disponível na Google Play, se você tem Android, e também na loja da iOS. E meu destaque vai para o UFC 206. Foi marcada a luta principal, uma super luta, Daniel Cormier e Anthony Johnson. É, repercutiremos muito isso. E para começar, vamos falar de Santos, que jogou ontem e venceu o Flu por 2-1. Solta o hino do... Santos, agora quem dá bola é o Santos. É, então, agora vamos falar um pouquinho do Santos, que jogou ontem, como eu havia dito. Vinícius, o que você tem a dizer do jogo? Pois é, o primeiro tempo foi um jogo fraco, né? Pouco futebol das duas equipes, tanto do Santos quanto do Fluminense. No segundo tempo tivemos um bom jogo, pra mim foi um segundo tempo bem legal de se ver. O Santos teve alguns problemas, né? O Vecchio foi muito mal no meio de campo. No intervalo o Dorival mexeu, colocou o Longini. A equipe melhorou, né? Que a equipe estava numa transição muito lenta da defesa para o ataque. O Santos fez 1-0, Fluminense foi para cima, empatou. Santos fez 2-1, foi um grande jogo no segundo tempo. No primeiro tempo foi muito fraco, tecnicamente. Ô Vinícius, você achou que o Santos sentiu a falta do Lucas Lima? Achei que sentiu. Que não jogou, né? Lembrando, o nosso ouvinte não jogou, fez falta. Porque então, o Lucas Lima é muito mais dinâmico do que o Vecchio, né? O Vecchio estava muito lento ontem, estava errando passe. Tava... Parece um velho, né? Ai, meu Deus do céu, gente. Não, ele tava tendo até... Acho que o Flavião sabe. Acho que ele tava sendo até vaiado no primeiro tempo, no final. Foi no vaiado. Final, tava até sofrendo vaias. E aí o Dorival colocou o Longini e o time melhorou e conseguiu a vitória. Uma vitória importante pro Santos, né? Que agora colou no Atlético Mineiro. É isso aí, né? Fantástico. Ontem estreou a roupa nova. Todo mundo viu aquela camisa azul. Feio. Horroroso. Estranha, né? De longe, assim, eu achava feia, mas vendo no jogo, achei pior ainda. Mas, apesar de ter sido uma camisa nova que estreou, foi uma cara velha que decidiu o jogo, né? Ricardo Oliveira, mais uma vez. Mas o zagueirão lá, eu acho que era o Gun. Tá era sacanagem, o Gun. Né? É, quem tem Gun tem medo, né? Mas eu achei que o Ricardo Oliveira foi bem no lance, não achei que foi tão falha do Gun, assim. Óbvio, o Gun vacilou. Não, o goleiro não saiu. Sim. Não pode deixar o Ricardo Oliveira livre na área daquela maneira, mas eu achei que a movimentação do Ricardo Oliveira foi muito boa. Ele é um jogador muito inteligente e ele foi muito inteligente na movimentação para conseguir escapar da marcação do Gun e cabecear livre para marcar o gol. O Gun, ao sair do jogo, já deu entrevista reclamando de tudo, falando que já sabia que a torcida ia culpar ele pelo gol, mas ele falou que foi um erro coletivo e saiu bem bravo. Assim como o Henrique, todo mundo viu que chutou a camisa do Santos. A torcida do Santos já xingou ele em peso nas redes sociais. Mas ele já pediu desculpas. Ele disse que estava de cabeça quente. Tava calmo, Henrique. Mas ele pediu desculpa. Ele foi chamado pra fazer o exame de doping e ficou nervoso. Mas eu não sei se foi... Acho que então, ele foi mais nervoso também pela derrota, né? É, pode ter sido também. Pode ter sido muitos fatores. Mas agora o time do Santos abriu 5 pontos e cria folga em cima do tricolor carioca. Isso tem algum peso? Com certeza. É bom, né? Briga direta pelo Libertadores, né? Não, se vira os três primeiros colocados, eles classificam direto, né? Sim, aí agora o Santos está a 2 pontos do Atlético Mineiro. Então, com o empate do Atlético Mineiro, o Santos ficou apenas a 2 pontos e ficou muito mais próximo da zona da Libertadores, né? Agora abriu, como o Felipe falou, abriu um pouco do Fluminense, mas abriu mais ainda. O que mais importa, na minha opinião, é do Grêmio, que é o 7º colocado. O Grêmio agora está com 43 pontos e o Santos com 51. Então não muda muito ficar entre quarto e quinto, né? falando de classificação para Libertadores, porque joga para Libertadores de qualquer maneira. Então essa vitória foi muito importante para conseguir abrir uma boa gordura e ficar bem aí nesse G6 e buscar um futuro G3, quem sabe. Vocês projetam, quem sabe, uma futura ultrapassagem do Santos para cima do Atlético? Olha, são dois pontos de vantagem só. Eu não tenho confronto direto, acho que Santos e Atlético Mineiro não tem, né, Flavio? Não tem Santos e Atlético Mineiro, mas dá pra buscar. O Atlético Mineiro tem jogos difíceis, pega o Flamengo e pega o Palmeiras ainda. Sim, é, na próxima rodada a tendência é o Atlético Mineiro abrir um pouco, já que o Atlético Mineiro pega o América Mineiro em casa. Por mais que o retrospecto do Galo contra o América não é muito bom, deve sair com a vitória jogando no Mineirão. E o Santos pega o São Paulo no Pacaembu, um clássico. Por mais que seja no Pacaembu, acaba que é um estádio neutro, não é no Morumbi. O mando é do São Paulo, a torcida vai ser única do São Paulo. Um jogo bem mais complicado pro Santos do que pro Atlético. Pode terminar. Não, só ia falar que com isso o Galo tem tudo pra abrir. A tendência é o Galo abrir um pouco do Santos e se distanciar nesse G3. É, só pra você ver os confrontos no primeiro turno. Logo na primeira rodada o Atlético ganhou o Santos de 1-0 e no retorno na Vila o Santos fez 3 no Atlético e devolveu. É que nesse jogo o Marcelo Oliveira teve a genialidade de colocar Fred, Lucas Prato e Robinho. São três que não marcam. É bem rápido também, né? São três que não marcam nada. E aí tomou um baile do Santos na Vila. Com 12 minutos estava 2-0 já pro Santos. E o que vocês acham? Sábado o Santos vai enfrentar o Benfica. O Dorival queria usar os reservas, só que no contrato desse jogo parece que vai ter que usar os titulares. Isso vai afetar alguma coisa? Provavelmente, né? Benfica até de que série? Série C? Tô brincando, talvez, gente. Talvez. Não, eu queria falar um negócio que o jogo, o ingresso vai estar, se não me engano, R$100. Nossa. É aniversário da Vila, né? É isso mesmo. Mas é muito caro. Mas o Léo vai jogar. Não, é bem caro. Sim, é o grande Léo. É despedida do Léo. É inoxidável. Do Léo. Vamos ver se o Benfica é tudo isso mesmo. Vamos ver. Vamos ver. É, o Dorival que prevê o uso de titulares, né? Já que, como o Felipe falou, ele queria usar os reservas, mas o contrato diz que tem que usar força máxima. Mas ele falou que deve ser um treino de excelente nível pro time do Santos. É, realmente. Quando que o Santos joga contra o São Paulo? Quinta-feira. Dá pra jogar. O jogo é quando? Sábado ou domingo? Ah, não, você tá tranquilo. Coloca o time titular pra jogar. Depois vai mudando. E tira todo mundo depois no segundo. Sim, é, provavelmente tem coisa. Substituição livre. Se alguém machuca, aí melhora. Vai colocar a mão na coxa, vai sair mancando. Vamos ver no que dá, né? Então já falamos bastante do Santos, agora vamos para o Morumbi. Toca o hino, Flavião. Vai lá, para de coração. O São Paulo jogou ontem e empatou com o Sport por 1-1. Como que vocês acham que o São Paulo, nessa crise danada que tá vivendo, vai conseguir melhorar empatando desse jeito? O que você acha, Juan Mendes? Por incrível que pareça, né, apesar de um empate fora de casa, eu acho um bom resultado na atual circunstância. Eu falei a mesma coisa hoje de cedo. Apesar de não ser bom para os dois times que brigam lá embaixo, né, o São Paulo fez aparentemente foi um dos melhores jogos que fez. Melhorou. Isso eu não acho. Também não concordo, não. Eu achei. O Michel Bastos jogou melhor, deu uma assistência, apareceu mais. Tivemos também um gol do Thiago Mendes, que pode estar voltando à boa fase. Pra você ver, né? Assistência do Michel Bastos e gol do Thiago Mendes. Os papéis estão se invertendo. Jogadores que têm sido alvo da torcida nos últimos jogos. Né? Muito criticados. Michel Bastos, então, nem se fala, todo mundo já sabe. Mas eu acho que esse empate com um jogo melhor, acho que pode abrir as perspectivas do São Paulo. Eu concordo com você. Acho que foi um bom resultado. Dá perspectiva pro time, quem sabe numa melhora, mas o time caiu muito de rendimento no segundo tempo. Esse é fato. Primeiro tempo foi bem, e o ataque também deixou a desejar. Depois da saída do Calleri, o time não se encontrou ofensivamente falando, deixou muito a desejar, perdeu algumas oportunidades de gol. E no segundo tempo, o Sport conseguiu dominar a partida, foi muito superior ao São Paulo, conseguiu o empate. Uma pichotada do Hudson, tentou tirar a bola. Foi um lance, mas o gol não foi no primeiro tempo, né? O gol foi ainda no primeiro tempo? Foi no primeiro tempo. Foi no final do primeiro tempo. Ah, mas mesmo assim, o Sport dominou o segundo tempo. Por mais que, desculpa, o ouvinte, eu errei aqui. Por mais que o gol não tenha saído, o Sport teve um desempenho muito superior ao do São Paulo na segunda etapa. Eu concordo com o Arthur. O São Paulo tava jogando bem, até o gol do Diego Souza. O gol do Diego Souza pareceu o lance de supercampeões. Os dois dando voleio dentro da área lá, a bola entrando no gol. Foi ridículo. E depois, pra mim, o São Paulo parou de jogar, o Sport perdeu muitas chances. Chances claras de gol, uma do Rogério. Teve uma no fim do jogo que eu não lembro agora. O Kwapodi, que o Vinícius deixou ele de frente pro gol. E eu não achei um resultado bom pro São Paulo, não. Acho que São Paulo precisava da vitória, porque se o Inter venceu hoje, o Inter já começa a encostar no São Paulo. O Cruzeiro vencendo também passa, se não me engano, São Paulo, ou encosta, empata. Então, e o São Paulo precisa vencer. E o São Paulo tem mais dois jogos difíceis agora, que é o Santos, que a gente já tinha falado no Pacaembu, que é mando do São Paulo, mas é um jogo muito difícil, e o Fluminense no Rio de Janeiro. E depois pega a Ponte. Depois pega a Ponte, também é um jogo difícil em casa. Não é. Não, a Ponte sempre dificulta. Sim. Então acho que o São Paulo precisa vencer os jogos. Não achei um resultado bom pra nenhum dos dois. Mas se for pra falar aqui pra qual time foi melhor, foi pro São Paulo, porque joga fora de casa. E se o Inter ganhar o jogo de hoje, fica 3 pontos do Z4. Então, sim. Então já começa a chegar. E mesmo empatando, tivemos muitas vaias, principalmente a Michel Bastos, e que gera aquele problema no que a galera gosta, mas não gosta dele. Qual a opinião de vocês sobre Michel Bastos? Ele é muito polêmico. Já falei aqui uma vez que depois daquela vez que ele mandou a torcida para fazer chill, a torcida isso, não fez o chill, mas também já mostrou cara feia para a torcida. A torcida já chutou o carro dele, inclusive muito desumana essa atitude. Eu não acho certo de chutar o patrimônio dos jogadores. Então eu acho que o Michel Bastos é muito um jogador muito controverso. Tá rindo, né? Eu não tô entendendo, Juan. É porque os olhares da bancada aqui estão... Você depreda coisas. Ué, não, você já depredou alguma coisa? Você é um vândalo? Deus me livre. Não. Longe de mim. Mas é isso. Você condena essa atitude, né? Com certeza. Eu acho uma atitude reprovável da torcida, mas também o jogador não tá contribuindo. Eu acho que depois que o Michel Bastos teve dengue no ano passado, ele nunca mais jogou bem. Parece que essa dengue é eterna. É que nem o Cleiton Xavier no Palmeiras, que tá em recuperação física há 3 anos. Mas o Michel Bastos ontem pareceu fazer um jogo bom. Ele começou como titular e não sei, às vezes dá uma sequência para ele, porque querendo ou não, ele é um dos mais experientes do time. E nessa situação difícil assim, é importante ter gente mais velha. É importante ter gente que aguente. Mas eu acho que ele não tem mais clima no São Paulo, não. Esse tipo de jogo. Não, mas joga, vê o que acontece até o fim do ano, depois vai embora. Eu acho que por mais que ele seja experiente e tudo mais, o clima dele no São Paulo não é legal. Ele não tem clima com a torcida, isso acaba influenciando também com diretoria, com os jogadores, com os companheiros de elenco, e eu acho que isso influencia diretamente também no desempenho dele. Eu confesso que eu queria ele no meu time. Eu também queria ele. Eu acho que ele é um jogador que cabe em vários times do Brasil. Brabe. Com certeza. Mas inclusive no São Paulo. Mas depois, ele é um jogador com qualidade de ser titular do time do São Paulo fácil. Sim. O que atrapalha ele é o extracampo. Principalmente o extracampo que ele tem no São Paulo. Precisaria ver como ele se daria nos outros times. Concordo. Depois que a torcida invadiu, ele já pediu pra ser negociado. Ele não quer mais ficar no time. Ele já chegou. Não tem mais a clima, né? Não tem mais ambiente. Já foi sondado em alguns rivais paulistas, inclusive, mas acabou ficando no São Paulo. Vamos ver qual vai ser o destino do Michel Bastos pra 2017. E agora aqui uma notícia que Muricy Ramalho falou que ele gostaria de voltar no São Paulo, só que não como técnico. Ele seria um coordenador técnico, no caso. Seria uma ótima, eu acho. Eu acho que seria bom pro São Paulo também. Ele que anunciou a aposentadoria dele, né? Ele tá com 60 anos, se eu não me engano, anunciou a aposentadoria por questão de saúde. Mas eu acho que seria uma ótima pro São Paulo. A gente tava falando aqui que o Michel Bastos não tem clima no São Paulo. O Muricy é o completo oposto, né? O Muricy... Não tem tempo ruim, não. Não tem tempo ruim com ele no São Paulo. Coloca ele lá dentro, dá certo. Ele se dá bem com todo mundo. Ele gosta muito de trabalhar no tricolor paulista. E eu acho que qualquer cargo que derem pra ele, ele vai dar certo e tem tudo pra ajudar o São Paulo. Você falou coordenador técnico? Cuba? Isso, coordenador técnico. Eu acho que ele poderia dar uma parada antes, dar uma estudada, dar uma relaxada. Depois ele pode ser uma... ter outra função além de dar de treinador. Bom, falamos muito do São Paulo, agora vamos para Itaquera. Solta o hino do Corinthians, Flavião. O Corinthians jogou ontem e empatou por 0-0 com o Atlético Mineiro. O que vocês acharam do gol polêmico do Gustavo? Tava irregular ou não? Pra mim, foi um gol legal. Pra mim, foi uma disputa de bola na área, que não tem como não ter disputa de bola, né? Futebol é um jogo de contato, pra mim não foi um contato faltoso. A posição que o zagueiro do Atlético Mineiro estava, não tinha como o Gustavo chegar para disputar aquela bola sem ter contato como houve. E isso gerou muita polêmica, reclamação dos dois lados, como sempre acontece em lances polêmicos. O Gustavo saiu de campo reclamando. Vamos ver, né? Ele que seria o primeiro gol dele com a camiseta do Corinthians, o Gustagol, ainda não desencantou, meu Deus, que apelido. Vamos ver se isso, pelo menos esse quase gol, isso ter balançado as redes, por mais que não valeu, ajude ele a desencantar e nas próximas rodadas ele consiga dar mais alegria à torcida corintiana. Arthur, eu concordo com o Arthur. Pode falar. Você acha que essa vitória aumenta a crise no Corinthians? Ou que vitória? Esse empate? Desculpa. É complicado dizer, porque... Que vitória. Que vitória. Corinthians venceu, crise. Corinthians venceu, 3 pontos. Mas eu acho que animou um pouco com relação ao desempenho do time em campo. O time jogou muito melhor do que nas últimas rodadas, incomparável o desempenho. O time tentou, foi pra cima, por mais que muitas jogadas não tenham dado certo, criou oportunidades que não estava criando. Na defesa deixou um pouco a desejar, o Walter foi muito bem no jogo de ontem, fez algumas ótimas defesas. Nem, pelo menos não precisava marcar o Yuri, né? Porque na única chance que ele tava... O chute foi aquele que ele deu? Que horroroso. Nossa, coisa horrível. Aquela esquerda não serve nem pra subir no ônibus. Não, mano. Foi meu muito Deus. Ruim. Nossa, aquele foi ridículo. Chute. E foi, eu não sei se vocês viram, a zaga do Corinthians começou mal. A linha tava muito alta e essa bola enfiada pelo Yuri nesse lance que você falou, inclusive foi lançamento. Foi duas vezes seguidas. O lançamento nas costas da zaga que aconteceu umas 2 ou 3 vezes em questão de 5 minutos, e aí o Fábio Carilli percebeu que tinha um erro na defesa, arrumou, e aí a partir dali a defesa começou a ser mais concisa. Eu concordo com o Arthur, eu acho que o desempenho do Corinthians ontem foi melhor. Eu acho que o Corinthians jogou melhor com o Atlético Mineiro, embora o Atlético Mineiro no primeiro tempo teve umas 2, 3 chances claras de gol. Essa do Yuri, teve umas 2 do Yuri. A do Cleiton. Do Cleiton, que o Walter fez uma ótima defesa, defendeu. E teve uma cabeçada, se eu não me engano, num cruzamento. Não tenho certeza, mas que o Walter fez 2 boas defesas e esse chute do Yuri pra fora. E no segundo tempo, principalmente, o Corinthians jogou bem no segundo foi tempo. Foi muito melhor. Foi bem melhor. Quase fez um gol, o Vitor defendeu uma cabeçada, se eu não me engano. O Corinthians criou alguma chance, teve um chute do Marlone de longe, que o Vitor ficou parado, que a bola passou bem perto. Teve um cruzamento na área que teve um bate-rebate, ninguém do Corinthians conseguiu colocar a bola pra dentro, a bola acabou sobrando nas mãos do goleiro Vitor. No segundo tempo, o Corinthians foi melhor do que o Atlético. E a torcida ainda ficou preocupada, né, Arthur? Porque a zaga já estava ruim. Aí machucou o Iago. Mas foi um reforço, na minha opinião. E aí entrou o Pedro Henrique. Mas o Pedro Henrique, eu já falei isso aqui na arquibancada, inclusive. Eu acho... Talvez o Pedro Henrique não seja nem melhor que o Iago. Eu não acho ele um exímio zagueiro. Ele é menos ruim? Não é questão de ser menos ruim. Eu acho que o jogo dele encaixa melhor para fazer dupla com o Balbuena, que para mim é titular indiscutível, apesar dos erros nos últimos jogos, ele é titular indiscutível da equipe do Corinthians. O Pedro Henrique, ele é um zagueiro muito mais rápido do que o Iago. O Iago, ele é mais pesado, ele tem um estilo mais parecido com o do Balbuena. Muito bom no jogo aéreo, porém, como a gente viu no jogo de ontem, até o Pedro Henrique entrar, foram muitos lances de bola enfiada nas costas da zaga, porque é uma zaga pesada, é uma zaga que não consegue acompanhar. Inclusive, o lance que o Iago se machucou foi um desses lançamentos, foi no lance do Yuri, esse lindo lance que o Guilherme adorou, do Yuri. Bateu todo errado. Todo, foi muito feio, muito feio. Eu foi... chuto igual a ele. Nossa. Se sobrar na esquerda... Eu caio na quadra quando eu faço isso. Mas assim, tem que fingir aquela lesãozinha. Tem que mostrar pro ouvinte, se tivesse imagens aqui, mostrar aquele golzinho que você fez na Guilherme Copa Ibérica. Não, eu não sei que gol é esse. Ganhou o prêmio de Puskas da Taça IW. Foi que nem o chute do Yuri, só que foi pro gol. Vocês acham que esse empate também se deve aos desfalques do Atlético? 10 desfalques. 10 é muita coisa. Você acha que isso contribuiu pro... Não, sem dúvida, são 10 desfalques. Tem o Casagues, que é muito importante, que não jogou. Acho que era o principal desfalque da equipe do Atlético, mas mesmo assim, o Atlético foi com Robinho, Cleiton, Dátolo e Fred. Mesmo assim, é mais forte do que quase todos. Se não for o mais forte esse meio com ataque, esses 4 jogadores. Já é o 6º jogo seguido do Corinthians sem vitória. Tá, fase tá. Pois é, mas eu acho que é o que o Arthur falou. Acho que o desempenho dessa vez foi melhor. Foi diferente dos outros jogos, né? E o Atlético Mineiro, a gente sabe que é um time muito difícil de vencer. E a gente sabia que seria um jogo muito difícil. Sim, o Corinthians jogou bem melhor. Camacho foi bem na partida, na minha opinião. Fez bem a função de primeiro volante. O Gustavo ficou um tempo, acho que esse chá de banco fez muito bem pro Gustavo. Ele foi bem na partida, chamou o jogo, marcou o gol que foi anulado. Melhorou. Vamos ver se agora a torcida empolga, né? Ele acertou o gol agora, né? Acertou o gol, conseguiu acertar. Finalizou. Ele não tinha acertado nenhum até então. Só né? tinha a finalização pra fora, por enquanto. Uma breve superstição que tínhamos, que o Gustavo, ele falou que se espelhava muito no Guerreiro. Nossa. E o Guerreiro, ele começou só a marcar a partir do 7º jogo. Então a galera achou que, né, nesse último jogo seria o sétimo do Gustavo. Se ele fizesse o gol, ele emplacaria. Ele fez. Ele fez. Não, valeu. Então, parece empolgou? Que... Não sei, talvez. Novo guerreiro, campeão do mundo. É. Vai ser Judas também? Vai pro Flamengo? Também. Vai, também. Daqui a 3 anos. E esse recorde negativo, mais uma vez, aí de público no Corinthians? Pois é. Time bom atrai torcida, time ruim não atrai torcida. Yeah. Corinthians teve 17 mil pessoas em Itaquera. Pra quem não sabe, teve uma reportagem na ESPN. Corinthians perdeu cerca de 3 milhões Sim. nos últimos jogos. Eu tenho até aqui o... Com isso. O número de pagantes foram 17.135, gerou R$766.443 de renda. Ah, é o que a gente ganha aqui na rádio por mês. Isso. É uma parcelinha. É uma renda bem baixa, né, pra quem precisa pagar o estádio. É. Que é o Corinthians que precisa pagar o seu estádio e não tá ganhando mais a renda que tinha quando tinha time forte, né. Mas não tem dinheiro pra ter time forte, então é tudo uma bola de neve. Imensa. Esse que foi o terceiro jogo consecutivo do Corinthians batendo recorde negativo de público, né? Então a torcida está realmente chateadíssima. Parece que a Fiel já tá dando uma pulada de cerca, né? Não é mais tão fiel assim. Olha só. Eu senti uma leve cutucada do Juan Arthur. Você não sentiu, não? Não foi em você. E só falar uma... Eu achei. Uma enquete que eu vi agora no Globo Esporte aqui. Um pouco mais do time, né? O técnico que a torcida respondeu que quer aqui. O primeiro tá com 21%. Não é o Vanderlei, né? Fernando Diniz. O segundo com 21%. O primeiro tinha 21,22%. É o Roger Machado. E o terceiro é o Pofechô. Meu Deus. Com 20%. Não, os caras não sabem futebol. Não, eu acho que o melhor desses três é o Roger Machado. Você entende? Olha o PVC da bancada. Não sabe. Tá, o Vanderlei Luxemburgo? Você tá desrespeitando o Pofechô. Tá bom, então põe o Luxemburgo no seu time. Então, eu quero. Um técnico inteligente tá se reciclando. Passagem pelo Real Madrid. Cara inteligente. Ele que traz modernidade pro futebol brasileiro, ele já falou isso. Tá falando sério, Juan? Tô. Nossa, meu Deus. Parece que o clima está tenso no CT do Timão também. Do Corinthians eu. Ah, pode falar, velho. Então. Coitado do Cova. Tiveram manifestações no CT que comparou a diretoria do Corinthians ao ator Jim Carrey. Ah, legal, essa comparação. Só explicando pra quem não entendeu a piadinha. Eu dei muita risada mesmo. Pra quem não entendeu a piadinha, Jim Carrey fez dois filmes que provavelmente foi por isso que gerou essa reclamação. Um dos filmes chama O Mentiroso, o outro filme chama Debby Lloyd. Então compararam a diretoria ao ator Jim Carrey por conta dessas duas atuações. O que vocês acharam? Pois é, Debby Lloyd é bem legal. É um filme eu achei bem inteligente. É criativo, aliás, né? Criativo. Rara da torcida do Corinthians, isso, então, né? Então tá escrito certo que eu pude ler aqui. Tá escrito certo. Jim Carrey corretamente. Tá escrito Acobou a Paz? Não, dessa vez não. Não tem incompetência também. Incompetência foi pesado. E eu queria falar dos treinadores. Eu acho que o melhor dessas três opções é o Roger Machado. Também acho. É porque o Fernando Diniz não vai ter tempo pra trabalhar pela filosofia dele, eu acho que você necessita de um tempo maior. E o time dele também não tem condições técnicas pra fazer a filosofia dele. O Roger Machado também. E depois tem nomes como... Tinha pelo menos o Tietê. E ele tinha tempo pra fazer. Depois o nome que tá mais perto na enquete é o Abel Braga com 18%. Disso, com 5%, é o Fábio Carille. Eu acho o Abel melhor muito que o Luxemburgo, Arthur. Mas eu acho os dois horrorosos. Eu gosto do Abel. Eu gosto muito do Abel. O Abel não vai. O Abel, pra mim, é um técnico que você vai chamar quando você tá na zona de rebaixamento. Ele vai te tirar da zona de rebaixamento e vai salvar seu time e depois ano que vem vai embora. Pra mim, não é técnico a longo prazo. O último trabalho do Abel, ele levou o Inter na Libertadores. 2014. 2015. Mas pra mim ele não 2015. É técnico de longo prazo. Ele não consegue. Não, desculpa, 2014. 2015 foi o Argel. Isso. Eu acho que. Eu gosto muito do Abel. Mas entre esses, o que você falou do Fernando Diniz, por exemplo, eu acho que o Corinthians tem mais qualidade do que o time do Audax. Não, tem. Sendo treinado bastante, tendo bastante treinamento, eu acho que consegue pegar. E você acha que, por exemplo, se ele viesse agora pra treinar agora e vir o ano que vem, colocar essa filosofia mais em prática ano que vem, já que o Corinthians não tem muitas pretensões esse ano? O que você acha que não seria uma boa ideia? Já teria tempo de treinamento? Primeiro que eu acho que isso não ia acontecer, né, agora, né? Porque a diretoria não ia chamar o cara agora, no meio do Campeonato Brasileiro, que eu acho errado. Não tem que chamar agora mesmo. Mas eu acho que uma hora ia cobrar resultados. Como até o Roberto de Andrade falou na entrevista quando ele demitiu o Cristóvão, que futebol é resultado. Com certeza. Ele falou isso. Então eu acho que o Fernando Diniz não ia dar certo, nenhum clube grande. Eu já falei isso aqui várias vezes aqui na rádio, que não ia dar certo. Imagina o Cássio lá, chutando a bola pra longe. Eu acho que tem que experimentar. Bom, falamos demais do Corinthians, agora vamos para o Palmeiras. Solta o hino, Flavião. Vamos falar do seu time agora, bora. É, o Palmeiras se prepara para o confronto contra o América Mineiro. O que você acha, Vini? Ah, tem que passar o trator, né? Não, é sério. Delicado, direto delicado. Direto e reto. Não. Torcedor da América que tá escutando a gente tá feliz. Tem que passar o trator na América, vou falar o quê? Tem algum torcedor da América? Palmeiras é favoritaço. Palmeiras. Ele não tá escutando. Palmeiras é favoritaço pra vencer o América Mineiro e tem que ganhar o jogo, né? Agora o Palmeiras conta com a volta do Dudu. E o Gui falou do Cleiton Xavier, queria dar só um dado pra ele, tá? O Cleiton Xavier é reserva, porém, ele é o segundo líder de assistências do Palmeiras no campeonato. São seis assistências do Camisa 10 do Verdão. Parece que o pra Vini você tá ver como... Não, só pra ser um dado. Pra você ver como o time do Palmeiras não tem um meio armador, né? E ainda assim é líder fazendo um monte de gol. O líder de campeonato, do campeonato de assistência é o Dudu. São nove assistências. Tá meio isolado, né? É. Ele tá faz umas 20 rodadas já como líder de assistência, o Dudu. E sendo que ele nem é meia, né? Mas é que ele só dá passe, né, o Dudu. Ele dribla e toca. Eu acho ele muito, eu acho ele o jogador mais importante do Palmeiras. Não tô falando que ele é, eu acho ele muito bom jogador. Mas é que ele não é aquele atacante que vai pra cima pra finalizar. Ele vai pra cima e procura um companheiro melhor posicionado, que eu acho muito importante pra uma equipe. Concordo com ele. Ele libera muitos outros atacantes, ele consegue criar espaço onde não tem e coloca os outros atacantes na cara do gol, faz o gol. Eu acho isso muito importante pra um time. Embora tenha umas que ele erra os passes, né? Tem uns passes bobos assim. Que deixa a torcida nervosa. É, você fica nervoso, Vini, com ele quando ele erra? Não torço pro Dudu. Ah, tá. É, e eu acho o Dudu muito importante. Contra o Santa Cruz ele fez muita falta no jogo. Ele é um jogador que desafoga muito. O Palmeiras joga a bola nele, ele dribla, vai pra cima. Não finaliza, como você falou, mas ele tem um passe de... Tá deixando jogadores na cara do gol, né? Então ele volta no domingo, o Palmeiras joga... Tem desfalques, né, Koba? Isso, eu vou falar agora, inclusive. Os desfalques do Palmeiras pra esse jogo serão Mina, Jesus e Barrios. Jesus. Eles vão fazer muita falta. E quem pode suprir essa Barrios ausência? Barrios é reforço. Eu acho que o Mina não vai fazer muita falta nesse jogo também, não, né? Ele não vai jogar. O Barrios é reforço. Meu Deus do céu. Eu sempre sinto falta de uma Mina. Não, ué, do céu. Eu acho que o que menos faz falta é o Barrios, né? Com certeza. Não faz falta. O Mina não faz falta nenhum. O Mina nenhum é que jogo. Joga contra o América Mineiro, né? Então acho que não vai fazer muita falta. Ele tá com o Cone na defesa e tá com põe o Edu Dracena tá jogando bem quando ele entra, então faz o papel dele. E o Jesus faz falta, né? O Jesus sempre faz falta. Mas é jogo contra o América Mineiro. Tem que passar o trator. Joga Roger Guedes. Independente Dudu, do e o Cuca quer tanto passar o trator que hoje ele foi fazer o treino. Ele fez um contra de 13 contra 13. Nossa. É sério? O Cuca é sério? Gosta de inventar essas coisas, né? Vai bom, entender. Sei lá, treinamento. Eu acho que é porque pra você ter menos espaço pra você pensar mais rápido. Essa é a filosofia desse treino. E olha só. Tá você vendo? É o Guardiola, quase. Tá vendo? É. Leu o livro do Guardiola agora, ele tá sabendo. Ele quer ler o livro do Tite agora? Eu comprei, Aí, ó. Comprei quando o livro for do Tite. Jogar, vai querer dar uma de técnico. Pra você ver, né? Leio do Guardiola, leio do Tite. Tem vários pensamentos, né? Tem muitos treinadores, né? Agora o próximo vai ser do Gilson Kleina. Meu Deus do céu. E só pra vocês entenderem, o jogo do Palmeiras contra o América será no Estádio do Café, que fica em Londrina, no Paraná. Muita torcida do Palmeiras, né? Muito. Provavelmente vai ter mais torcida do Palmeiras não, do que só, do América. Praticamente só vai ter torcedor do Palmeiras. Quem é que vai sair lá de Minas Gerais pra ir ver o jogo no Paraná? É bem pouca gente que vai ter do América. E expectativa é de lotar. Sempre que o Palmeiras joga lá naquele estádio, sempre lota, sempre tem casa cheia. Queria falar que ontem o torcedor palmeirense ficou muito feliz com o Corinthians, que o Corinthians empatou o jogo contra o Atlético Mineiro, né? Vini, você tá de verde hoje, né? Não, 20 camiseta, você também tá de verde. Ah, é verdade. Então, beleza. Ai, meu Deus. Então, não percebi. E se o Palmeiras vencer, abre 7 pontos no Atlético Mineiro, que fica muito difícil pro Galo passar o Verdão no campeonato. Vocês acham que o Verdão ainda corre risco de não se classificar para Libertadores? Ah, não. Para Libertadores não, já tá classificado. Não, mas eu já digo não sair do G6. Eu digo com relação ao G3. Não. Não, também eu não. Acho que não. Só um desastre. Eu também acho. Se não me engano, eu vi um dado na internet, 63% de chance do Palmeiras classificar para Libertadores. É, isso aí é de título. Ah, de título? É. E 10% de não ter Libertadores. Mas então, esse negócio de matemática, se classificar. Nunca nenhuma dá certo, rodada, né? Pode dar tudo errado. Se o Palmeiras perder o jogo domingo... acabou esses 63%, entendeu? Verdade. Então acho que matemática no futebol não combinam muito. O futebol é uma caixinha de surpresas. Já diria o poeta. É, e aparentemente o Palmeiras deixou as renovações do seu elenco para depois das eleições. Será que isso pode afetar alguma coisa? Ah, eu acho que não muito, porque pelo que eu li hoje de manhã, os jogadores são Alexandro, Fabiano, Zé Roberto, que ainda está em dúvida se vai aposentar ou não, o Gabriel, que parece que vai ter seu contrato renovado em 5 anos, o Jailson, tem mais um, e o Leandro Pereira. Esses jogadores... Também... Notícia de última hora aqui também, o Nobre tá negociando a renovação de Matos e Cuca, mas não deixa a decisão para o Gagliotti. Não, deixa a decisão. Ah, me desculpem, exatamente, deixa a decisão para o Gagliotti. É, o Gagliotti não vai ter oposição, né, então vai acabar sendo o próximo presidente. E depois que ele for eleito, acho que a eleição é no final de novembro, ele vai decidir com quem que ele vai renovar, se vai ser... O Leandro Pereira, se ele vai renovar. Eu acho que os únicos que eles não vão renovar é o Fabiano, que coitado, não tem culpa de nada, porque ele é ruim. E o Leandro Pereira. O resto, Alexandre, Jailson, Zé Roberto, eu acho que eles vão renovar sim. Eles não querem renovar também porque eles querem um foco total no Campeonato Brasileiro, né? Então não querem pensar em nada. Vai esperar acabar, vai esperar a eleição do Maurício e aí vão renovar com esses jogadores que eu concordo com o Guilherme. Talvez até com Banana, viu? Mas antes disso, eu acho que já começa o planejamento para o ano que vem. Sim, sim. Eles já estão pensando em renovar com o Matos, com o Cuca, né? Para vocês, qual é a renovação mais urgente? Gabriel. É, parece que ele vai renovar por 5 anos, pelas últimas notícias que saíram. Eu acho que é porque o Gabriel é mais novo, né, do que todos. É. Ele tem 23. E pode render bons frutos na frente, mas eu renovaria com o Jailson também e com o Zé, né? É, o Jailson merece muito essa renovação por essa campanha dele no Campeonato Brasileiro. É, e também aqui o Palmeiras tem o segredo do seu ataque na juventude. Dudu tem 24 anos, Roger Guedes tem 20, Eric 22 e Jesus 19. Então tem o melhor ataque com 50 gols em 29 jogos. Um ataque muito promissor, né? Jogadores jovens, jogadores rápidos que se entrosaram de maneira impressionante. Estão jogando muito bem, dando muita alegria. E se continuarem no Palmeiras, se, tudo bem, o Jesus já foi negociado, mas se os outros não forem negociados... devem se permanecerem por mais tempo no Palmeiras, tem muito tempo de futebol e muito tempo de alegria pra dar pra torcida palmeirense. Pode falar. Não, desculpa, pode falar. É, que eu ia falar que eu não gosto de time que não tem centroavante. O falso 9? É, eu não gosto disso, mas o Cuca sabe, gosto de ver o Palmeiras jogando, o Cuca dá um jeito legal de colocar o Palmeiras em campo com esses 3 jogadores, fica bem interessante, é bastante velocidade. Eu acho que o bom é que ele tem opções táticas diferentes, né? Ele pode colocar o Eric, o Guedes e o Dudu, que são 3 rápidos. Aí ele pode colocar, se o time tiver mole, pode colocar um pivô, que é o Leandro Banana, ou o Barros, ou o Alexandre. Aí ele pode colocar o Jesus no meio e o Guedes e o Dudu nas pontas. Então ele tem muitas opções dentro do elenco, é um elenco muito rico. Só queria dizer aquela hora que era um ataque de FIFA, né? Você sempre contrata a molecadinha pra jogar no seu time. Aí vai evoluindo. Só que é caro pra caramba. Aí você vende é muito caro depois. É muito caro. Aí não dá pra comprar. Vai na Bélgica, tem muito moleque bom lá. Não, é que eu sempre começo com o time pobre, aí não dá pra comprar ninguém. Isso é delícia, né? Não, é porque não tem graça. Não tem graça jogar com o Manchester City. Sem dúvida. Você não tem que arrumar nada no time. Vocês têm que fazer uma autocarreira com um time da Arábia, que tem meia estrela. Vocês não tem um filho quando vocês vão jogar lá. Não dá, não tem condições. Eu consegui fazer isso. Eu costumo jogar na segunda divisão da Inglaterra. Eu costumo jogar na segunda. Eu joguei na terceira. Confesso que eu gosto de me aventurar na segunda divisão do alemão. Meu Deus. Eu começava a carreira no Vasco. É, já é bem sofrido. É. Ó, tá vendo? Olha o pessoal criticando o Vasco. Sabia? Eu não. Mas não tem segunda divisão no FIFA, né? Do Campeonato Brasileiro. Tem no resto do mundo, mas não dá pra fazer. Tem o Criciúma lá, colocaram, né? Tem o Vasco, mas não dá pra fazer, carreira. É, verdade. Eu fazia no FIFA 14. Você pode tirar o time do resto do mundo e colocar em alguma liga. Tudo bem, mas aí você não tá na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Também. Bom, falamos demais dos 4 grandes, acabou o primeiro bloco, beba uma água e já voltamos. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Estamos de volta! Vamos passar aqui para nossa cria da base, Diego. Ele vai passar aqui os nossos resultados de ontem. Boa noite, bancada. Boa noite, fã de esporte. Na Fonte Nova, o Grêmio derrotou o Vitória por 1-0. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu a Chapecoense por 3-1. O Corinthians empatou com o Atlético Mineiro 0-0 na Arena Corinthians. O Santos bateu o Fluminense por 2-1 na Vila Belmiro. Sport e São Paulo empataram 1-1 na Ilha do Retiro. E os jogos de hoje, Internacional e Coritiba no Beira-Rio, Cruzeiro e Ponte Preta no Mineirão, Flamengo e Santa Cruz no Pacaembu, e Figueirense e Botafogo no Orlando Scapelli, e América Mineiro e Palmeiras. Muito obrigado, Diego. Essa foi a aparição dele. E agora vamos falar um pouquinho dos outros esportes. Vamos pro UFC. Solta a vinheta, Flavião. Arthur já dá um berro aqui. Fala igualzinho. É quase o próprio. Quase. Diga lá, Arthur, quais as suas informações pra gente? Bom, primeiramente queria mandar um abraço pro meu amigo Matheus, que tá fazendo muita falta aqui hoje pra discutir. Agora é a hora que o Vinícius fala bastante. Chegou minha hora. Matheus iria falar bastante aqui de UFC comigo, já que o UFC 206 teve sua luta principal marcada. O UFC acontece só no dia 10 de dezembro em Toronto, tem tempo ainda pra luta, mas as lutas são marcadas com uma boa antecedência. Foi meu destaque hoje, o atual campeão dos meio pesados Daniel Cormier enfrenta o Anthony Rumble Johnson. Essa luta que promete ser uma luta muito boa, luta por cinturão sempre é luta bastante disputada. Essa é a segunda luta entre os dois, eles que já lutaram em maio de 2015, o Anthony Johnson... perdeu, Daniel Cormier dominou a luta, foi muito bem no terceiro round, conseguiu um mata-leão. É uma luta que pode-se dizer que é um duelo de estilos. O Daniel Cormier é excelente no wrestling, tem quedas espetaculares. Para quem gosta de show, é muito legal ver ele lutando. Você não dá nada por ele, o porte físico dele não é um porte físico que você fala, meu, esse cara é muito bom, mas as quedas que ele dá, ele levanta qualquer um, joga o cara a 2 metros de altura, é realmente impressionante ver ele lutando. E o Anthony Johnson é muito bom na trocação, tem a mão muito pesada. Se entrar a mão na cara do Cormier, pode mudar o rumo da luta, mas eu acho que o Cormier tem tudo para dominar mais uma vez, levar para o chão. O Anthony Johnson não tem sua especialidade no chão. Se levar para o chão, conseguir aplicar suas lindas quedas, tem tudo para ganhar ou por decisão, ou então finalizar antes dos 25 minutos. Arthur, você podia esclarecer para a gente qual a diferença entre o UFC e o Bellator que está surgindo aí? O esporte é o mesmo, né? O UFC e o Bellator são duas empresas do MMA, o Mixed Martial Arts. E o UFC é a maior companhia do MMA, tem os principais atletas, nos últimos anos está perdendo alguns atletas, na verdade tem alguns erros de administração, na minha opinião, mas isso não é assunto para agora, porque isso dá muito pano para manga. E o Bellator é como se fosse a segunda força do MMA, tem alguns outros atletas, alguns atletas que estão numa crescente maior, mas todo atleta de MMA sonha em chegar no UFC, tanto que você vai falar de lutas, você nem fala MMA, você costuma falar UFC. Então é como se o Bellator, digamos, não é exatamente isso, mas acaba sendo a base do UFC, os principais lutadores do Bellator acabam indo pro UFC lutar no UFC no futuro. Agora tudo faz sentido. Também vamos falar agora um pouquinho do NFL. Solta a vinheta! Pode mandar, Hail Mary! Joga pro outro e reza! É, meus queridos, hoje teremos Arizona Cardinals contra San Francisco 49ers. O que você acha disso, Guilherme? É, Cuba, hoje tem jogo bom, jogo de conferência, né? Clássico, sim, de conferência, NFC West. Os dois são com uma vitória e 3 derrotas. O San Francisco 49ers não ganha 3 jogos já. O Arizona 2. Promessa de jogo bom. O jogo é em São Francisco, né? Aquela coisa de color rush. Vai ser aqueles uniformes bem coloridos e feios na tela da ESPN, que vai passar o jogo daqui a pouco. E eu acho que vai ser legal. O que você tá esperando, Felipe? Eu tô esperando que o Arizona finalmente vai conseguir jogar bem. Vai enfrentar um adversário que não é tão bom assim. Então eu acho que a Arizona vai conseguir aquela vitóriazinha. Pode ser magra, mas... Eu acho que não. Eu acho que vai ficar com os Niners hoje. Será? Acho que não é o Cap, né, que vai ser o quarterback. Não. Vai ser o Garbage. O Garbage, eu acho que ele vai dar conta do recado e vai levar a galera de São Francisco ao delírio. É que eu não consigo apostar nesse menino, de verdade. Mas você esperava que o Arizona ia estar nessa situação, sendo que eles foram pros playoffs ano passado? É, eles foram pra final de conferência. Exato. Ano passado, e agora estão uma derrota e três... Opa, o contrário. Uma vitória e 3 derrotas. Eu não esperava isso não, Carson Palmer tá com bastante dificuldade. Exato. O que eu percebo do que eu vi do Arizona é que a linha ofensiva que protege o quarterback não protege muito ele. Então ele acaba sofrendo muito tackle, ele acaba caindo demais na pressão, acaba tendo que jogar a bola para longe e Arizona não consegue ficar com a bola. É, querendo ou não, o time de Arizona não sofreu tantas mudanças assim. Eu realmente acho que o problema tá no Carson Palmer e que ele veio de vislumbres muito bons ano passado, só que eu acho que realmente a chama tá se apagando. Também tô achando, mas e por isso mesmo que eu acho que o Niners vai mandar a vitória hoje. É, eu acho que a gente também já falou agora de NFL. Agora vamos falar de seleção brasileira. É, vamos falar de seleção. Tô brincando, gente. De olho em corte, na Argentina, seleção tem 6 pendurados em Natal. O que vocês acham disso? Ah, é, sendo eles os desfalques, Lucas Lima, desfalque, Daniel... Não, desculpa, como os pendurados, que os pendurados podem ser desfalque pra próxima partida. Desculpa. É. Então temos Lucas Lima, Daniel Alves, Felipe Luiz, Giuliano, Miranda e Neymar. Complicado pra seleção. Se qualquer um desses jogadores tomar um cartãozinho amarelo, pode ser bem... Pode ser bem preocupante, ainda mais sabendo que o próximo jogo é contra os hermanos. Eu acho que desses nomes que o Felipe falou, os que mais preocupam seriam Daniel Alves, o Felipe Luiz, já que não temos o Marcelo, e o Neymar. O Neymar se perdeu, o Neymar, né? Digamos que tem Neymar e mais 5 pendurados e não 6 jogadores. O que vocês acham? Pois é, acho que o Miranda faz falta também. Miranda também pode fazer bastante falta. Ótimo zagueiro, mas eu acho que tem reposição. Ah, sim, não é igual a como se fosse o Neymar, né? Exato. O Thiago Silva vai estar no banco, né? Exato. Se o Thiago Silva entrar, eu acho que ele pode fazer uma boa dupla de zaga, ainda mais considerando que é o Marquinhos que vai fazer a dupla de zaga caso o Miranda seja suspenso. E os dois jogam no PSG, então os dois já estão entrosados. Depois do 7-1, o Thiago Silva nunca mais vai ganhar minha moral de novo. Você não gosta dele? Não. Gostava até a Copa, hoje... Eu gosto bastante, Thiago Silva. Acho que o Tite acertou bastante em trazer ele de volta para a seleção. Não, às vezes pode voltar a dar certo, mas eu não gosto, não. Eu acho que ele com a braçadeira de capitão não dá certo. Mas ele como jogador, eu realmente gosto do futebol dele. Pode falar, Vini. Pode falar. Eu não acho que ele é um monstro, como falam. Mas eu acho ele muito bom zagueiro. Mas não acho um monstro. O Ibrahimovic disse que ele é o melhor zagueiro que ele já jogou contra. Então, é isso que é uma coisa curiosa. Sempre nas eleições de melhor zagueiro da FIFA, ele sempre tá lá. Sempre. E na da UEFA também. Ele e o Sérgio Ramos. Os jogadores que jogaram com ele sempre falam Sérgio que... Sérgio Ramos tem uma estética que agrada o Vini. Tá bastante. Ah, falei? Só pra ser espanhol, antes, já era. Não, antes não tinha, né? Porque ele era bem feio. Nossa, ele era horroroso. Aquele cabelinho grande lá, bonito. Vamos deixar o... É o poder da barba. Agora vai deixar... Ele nessa Copa com aquela barbinha... Que tava bonito? Cortadinho. Nossa senhora. Tava bonito, tava bonito. Fala, Davi. Só o futebol dele que foi um bombom. Continue, Juan. Tava um bombom. Ah, já esqueci o que eu tinha que falar. Ficou pensando na beleza do Sérgio. O futebol dele tava feio na Copa. O futebol dele foi feio. Foi péssimo. Não, a Espanha foi feia, né? É, tá bom. A Espanha, eu acho que... Foi feio mesmo. Mas falando do Brasil, o Brasil hoje tem que passar o trator também, né? Hoje, né? Tem que ganhar o jogo. Vai ganhar o jogo de 3-0. Sempre tem que passar o trator. Não, não, mas hoje não dá, né? Eu acho que ele é fazendeiro. A Bolívia... O quê? Fazendeiro, vai passar o trator. Nossa senhora. A Bolívia é a oitava colocada. O Brasil é o segundo. O Marcelo Moreno vai dar um show hoje. Não tá de brincadeira. Tem que ganhar o jogo de 2-3-0, fazer a alegria do povo lá no trazer norte. Trazer a alegria desse povo tão sofrido. Pois é. Torcida tem aqui... Natal hoje, Vini. É Nordeste. Não é Nordeste? Nossa, pensei que era no Norte. Cadê as aulas de geografia? Não, pensei que era no Norte. Juro por Deus, pensei que era no Norte. Mas enfim, no Nordeste. Natal, Polo Norte, eu acho que ele confundiu. Nossa, que horror. Nossa. Não, juro por Deus, pensei que era no Norte o jogo mesmo. Desculpa. E... É isso, cara. Tá todo mundo feliz com o trabalho do Tite agora, né, nesse começo. Então, vencendo hoje bem, dá uma moral pro Tite, dá uma moral pra seleção, né? Porque pega a Argentina, é um jogo difícil depois, embora seja aqui no Brasil. Então, desculpa, foi passada essa informação, mas vamos corrigir aqui, essa informação não está correta. Na 10ª rodada, o Brasil pega a Venezuela. Pega a Venezuela. Tá fácil ainda, depois da Venezuela. Isso, pega depois da Venezuela, dia 10 de novembro. Aí eu sim, tava estranhando se pega... tá falando que joga contra a Argentina. Só uma dúvida: não tava a Venezuela é aqui no Brasil? É fora. Pega a Venezuela lá. A Argentina lá empatou com a Venezuela. É, mas eu acho que essa coisa tá tranquila, pô. Não, tem que fazer 6 pontos. Não tem como. Fazer 6 pontos porque não pode perder ponto nessa eliminatória, não, né? É uma eliminatória, acho que é a mais difícil dos últimos tempos, sem dúvida. Sim, e tá bem equilibrada. Disputada, então, né? Então, são muitos países a gente disputando. Viu o Equador aí no começo das eliminatórias lá no topo. Equador, sim. Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Colômbia. E o Paraguai isso. Também que tá bem. O Paraguai tá na frente do Chile, inclusive. São Paraguai... 7 times pra 5 vagas. O Chile que é atual bicampeão. Da Copa América. Copa América, isso tinha me fugido o nome, muito obrigado. Tá com 11 pontos em 9 partidas na 7ª colocação. Tudo bem que são apenas 2 pontos da Colômbia, que é o 5º, mas mesmo assim o Chile tá decepcionando. Tem uma ótima seleção e, como vocês falaram, as eliminatórias tá bem pegada, tá bem disputada. Agora eu vou passar a escalação provável. Temos Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Felipe Luiz completando a zaga. Aí no meio temos Fernandinho, Renato Augusto, Juliano e no ataque Coutinho, Neymar e Jesus. A novidade é o Juliano, né? E aí, o que acharam? Ninguém é acostumado a ver o Juliano como titular da seleção. Começou muito bem. Ainda tem que ter o Diego Alves no gol, eu acho. Também acho. Não foi nem convocado o Diego Alves. Mas acho que na próxima ele vai estar. Eu tenho fé. Falando em não convocações, o que vocês acham do Lucas? Ele merecia um espacinho aí? Ah, eu acho, pelo talento que ele tem, agora com a saída do Ibrahimovic do Paris, ele tem sido o principal jogador do time, tem feito gols, bons jogos, eu acho que ele merece uma chance na seleção. Eu acho que ele pode receber uma convocação. Eu acho que ele poderia ser logo na primeira do Tite, mas acabou não sendo, agora também não, mas é um jogador que tá merecendo sim a camisa amarela. Mas vocês podem ver que antes com o Dunga a gente contestava algumas coisas, né, e agora não, a gente só tá contestando a do... Lucas. Não contestando não, né, do Alisson, né. Que o Diego Alves poderia ser convocado. E Juliano titular, você contesta? É que a pressão no Tite é muito menor. Porque o Juliano tá jogando bem pra caramba lá. Tá fazendo muito gol. Esqueci o país que ele tá agora. Na Rússia, né? Ele tem acho que 9 gols em 8 jogos, isso. Algo do tipo. É isso mesmo. Mas tá a pressão no Tite é menor. Ele Sim. chega nas cidades, eu li isso na última... Tem uma boa vontade com o Tite. Não, né? Todo mundo, mas né? Na última convocação dele, quando ele chegou no Norte, Nordeste. Ó, o Norte perseguindo, hein? Tá complicado, hein? Ele chegou lá e tinha um cartaz, um outdoor com a foto do Neymar e não tinha mais nenhum outro jogador, era o Tite. Isso pois mostra que a figura dele dá uma tranquilidade a mais. Sem dúvida. Tem muita moral. Os torcedores confiam muito nele. No Dunga, a gente não tinha essa confiança. Era muito absurdo o que a gente podia ver. O Dunga tinha até o Dunga burro. Era. E agora o Tite é um heróizinho. É nosso herói. Não, com certeza, se na época do Dunga o Juliano fosse titular da seleção brasileira, ele ia chover crítica, exatamente. Sim, e agora com o Tite, todo mundo, ninguém critica, todo mundo fala, ah, beleza, vamos ver no que vai dar. E o Tite tem muita moral e ele fez por merecer, né? Ele não tem moral à toa. Ele fez ótimos trabalhos nos últimos anos, é um ótimo treinador e convocou bem, na minha opinião, ainda vai fazer algumas mudanças. Vocês falaram de mudanças com relação ao Juliano. Pra mim, a principal mudança, porque não foi por obrigação, né? Foi por opção dele, foi a troca do William pelo Felipe Coutinho. Coutinho que entrou muito bem nos últimos jogos, joga muito. Muito bem na Inglaterra nos últimos anos. E agora vai começar como titular. O que vocês acham? Eu acho que essa mudança já teria ser feita faz um tempo já. Porque eu não gosto do William na seleção. Eu acho que o William não tem o mesmo desempenho. Eu acho ele bom no Chelsea. É, bom no Chelsea. Mas eu acho que na seleção ele chega a um patamar que ele não consegue mais passar. Eu nunca vi o William falar, pô, o William foi o melhor do jogo. Foi o carcaço do jogo da seleção. Teve um jogo só que ele fez isso. Foi um jogo que ele fez gol de falta e deu aquele elástico lá no meio de dois caras. Aquele drible foi lindo. Mas você acha, Vinícius, desculpa interromper rapidinho, Você acha que jogador, pra jogar na seleção, você precisa olhar pra ele e falar assim, esse cara vai ser o craque do jogo? Não, é que eu acho que o jogador de seleção, acho que ele tem que mostrar algo a mais, algo além. E eu acho que o William na seleção não mostra esse algo além, pra mim, pelo menos, eu não consigo ver. Eu acho que o William faz o papel tático dele muito bem, só que não tem aquela coisa de ser o cara. Eu acho que ele não demonstra algo a mais. Eu acho que o Coutinho tem essas condições. Acho que ele não tem condições de mostrar algo a mais pelo elenco. Eu acho que os jogadores que jogam ali na posição dele são superiores a ele. É. Essa é a minha opinião. E eu queria falar dos volantes, né? Cara, o Brasil tá muito bem de volante. Trasemigo não vai jogar. Aí joga o Fernandinho. Eu não gosto. Jogando, mas, ó, pelo equipe, ele tá jogando muito com o Guardiola. Eu também não gosto dele, mas eu tenho que assumir que no City ele tá uma ótima fase. Ele tá jogando muito com o Guardiola. Sim. É que se ele tem confiança no Guardiola, faz qualquer um jogar, né, Vini? Ele tá jogando muito. E aí, se o Fernandinho não joga, tem o Rafael Carioca também. Que é um excelente volante. Muito bom volante. E se não joga o Rafael Carioca, o Moisés é muito bom jogador também. Nossa. Meu Jesus. Eu não tô brincando. Você acha que o Moisés tem qualidade pra ser titular da seleção brasileira? Não titular, ele tem. Se não tiver o Rafael Carioca, se não tiver o Casemiro, se não tiver o Fernandinho, o Moisés não é uma má opção. Posso falar, eu acho que o Moisés é um dos melhores jogadores do campeonato. Se não for o melhor. O melhor jogador do campeonato brasileiro, na sua opinião? Se não for o melhor, acho que é um dos melhores. Na sua opinião, quem que é o melhor, cravo? O melhor? Gabriel Jesus. Mas acho que o Moisés é muito constante. É verdade. Eu acho que o Moisés faz mais coisas que o Jesus. O Moisés marca, o Moisés ataca, o Moisés cria. Entendeu? Vocês acham que o Paulinho que está sendo convocado é superior ao Moisés? Com certeza. Não, o Paulinho é melhor que o Moisés. Você acha melhor? Acho melhor que o Moisés. Que mesmo fez, na atual circunstância? O problema é que o Paulinho joga na China. Então. Mas só que, tecnicamente, acho o Paulinho melhor que o Moisés. Mas aí que ele tá jogando na China. E o Moisés tá jogando no Brasil e tá jogando muito bem. É. Mas eu não falei do Moisés. Também é, a gente não tá brincando, não. Eu achei que era brincadeira. Não, eu guardei o nome porque eu acho bom jogador. E o Pog Mendes, pode pintar na seleção. Não, aí você já tá extrapolando, né, o limite. Não, é que esse ano ele não jogou bem, né? Ele é bom jogador também. Ele é bom, mas só que eu acho que esse ano ele foi bem abaixo do ele tá que foi muito do ano passado, né? Assim como elenco, né? Não tem como culpar muito ele. Ano passado ele foi bem, mas esse ano ele tá muito mal, né? Assim como o Elias, por exemplo. Sim, o Elias já era frequente na seleção e agora tá numa derrocada. Continuando a falar de eliminatórias, a Argentina enfrenta o Peru com um quarteto ofensivo, com Di Maria, Dybala, Agüero e Higuaín. Ai, meu Jesus. Que ataque. Continua... Que time é esse, que né? Que time. Mas o que me irrita é o Higuaín continuando aí. Eu também. Ah, mas o Vini falou ontem isso. Não, não dá. É a única coisa que desse quarteto... Ah, mas quem vai ser? Então, não tem outro. Icardi. Calma aí, fala o ataque de novo. Di Maria, Dybala, Agüero e Higuaín. Vai fazer o quê? Não tem quem colocar. Icardi. Pode colocar. Eu prefiro o Icardi. No lugar de quem? Do Higuaín. Do Higuaín. Não, é que o Icardi, gente, é muito novo e o Higuaín já não, é medalhão. Gente. Mas não, e daí que ele é medalhão? É horrível. Não, ele pipoca em jogo-chave. Ele pipoca em jogo-chave. Ele é o artilheiro do campeonato pela Argentina. É, ele é o artilheiro do campeonato italiano jogando contra o Sassuolo, porque ele é ruim. Ué, e o Icardi também. E nem é o artilheiro. Também. Pela Argentina, é pela Argentina ele pipoca. Pipoca, mano. Chega em jogo decisivo, ele não faz grandes coisas. A única vez que ele jogou bem foi na final da Copa da Itália, que ele fez gol só. Eu acho ele grosso. Não, ele joga bem todo jogo, ele é o artilheiro do campeonato. É, sim, mas é que o campeonato italiano é muito fraco. Ou então, mas o Icardi também joga lá. Também, eu não acho, eu não falei que tem que colocar o Icardi. Ah, que o pessoal falou aí. Eu acho que pode dar uma chance pro Icardi. Pelo menos coloca o Lucas Prato. Lucas Prato é melhor que o Higuaín. Pelo amor de Deus. Não, eu não gosto do Higuaín. Eu juro por Deus. Eu acho eu ele percebi. Muito grosso. Eu acho falar ele grosso. Que o Icardi, ele é brocador. O Prato é melhor que... Você acha que o Higuaín vale 90 milhões de euros? Não, falei isso. Mas de forma alguma. O Higuaín não vale nem... Isso é real. Isso ele não vale. Ele é grosso, gente. Quer dizer, pra mim, né? Eu também acho. Eu acho ele ruim. Mas se ele faz ruim, gol, ruim. Se ele cumpre o trabalho dele... Mas na Argentina ele não consegue. Ele faz quando gol, precisa senão, dele, se ele fizesse, ele não estaria. Quando precisa dele, quem se ferra é o Messi, né? Porque o Messi perdeu na Copa do Mundo, ele perdeu o gol embaixo do gol. Foi. Aí na Copa América perdeu outro gol embaixo do gol, não jogou nada também, e na última também. E fora que na primeira Copa América ele errou o pênalti dele. Né? Ele errou o pênalti dele também. Ou seja, não dá. Não, todos os jogos que eu assisti, ele que eu não assisti é um jogador decisivo, mas que ele merece estar lá, eu acho que ele merece. Eu concordo. Mas não como titular pra mim. Agora voltando pro Brasil, só foi pra dar aquela pimenta aqui. Eu vou passar aqui o retrospecto do Brasil. Em números de jogos pela eliminatórias, o Brasil teve 13 jogos, ganhando 7 e... Impera. Isso contra a Bolívia. É, contra a Bolívia. Opa! Espera que eu buguei. Então, estreia. 13 jogos, com 7 vitórias do Brasil, 3 da Bolívia e 5 empates. A última partida foi Bolívia 0 e 4 Brasil. Foi um amistoso em Santa Cruz de la Sierra. Zico é o maior artilheiro brasileiro do confronto contra os bolivianos, com 8 gols. E o histórico do duelo no geral são 27 jogos, 19 triunfos do Brasil, 5 da Bolívia e 3 empates. Retrospecto extremamente positivo do Brasil. É, com esse retrospecto, abro aspas para Vinícius Henrique, tem que passar o trator. Passar o trator, né? Não dá, sério. E o Zico jogava nesse time hoje? Nada, imagina. Acho que não. Jogava ou não? Acho que não. Não jogava. Acho que eu jogaria que pouco nesse time. Jogaria, quase não jogaria, quase não, né? Quase não jogaria. Só queria lembrar que quando se fala de Brasil e Bolívia, eu lembro da estreia de Osvaldo pela seleção brasileira. Que lembrança. Ele lembra de Boi Bandido? Tem algumas lembranças. Não, o Osvaldo, que joga no Fluminense hoje, que veio pro São Paulo. Boi Bandido, saiu o Aloísio. Aloísio. Nossa, viagem. É que o Osvaldo era conhecido como o CR7 do Agreste. Nossa. Meu pai. Não é o Rogério. O Rogério é o Neymar. Neymar. Confundi. São Paulo é cheio desses. Confundi. Mas ele jogou muito bem e mereceu a seleção na época que foi convocado. Eu acho muito válido. É, tudo que é bom dura pouco, estamos encerrando agora, vamos às despedidas. Obrigado, Vinícius. Boa noite, Fefe, boa noite, bancada, boa noite, ouvinte, e até mais. Gostei muito da sua apresentação. Muito então, obrigado, parabéns, muito Fefe. Obrigado, muito obrigado, valeu, mãe. Agora, adeus, Guilherme Pérez. Bela apresentação, boa estreia, tranquilo como sempre, né, Felipinho? Boa noite. Graças a Deus, né? Tchau, tchau, Rô Mendes. Tchau, tchau, Fê. Adorei assistir. Ah, senhora. Tchau, tchau, Diegão. Né? Tchau, tchau, bancada. Tchau, tchau, fã de esporte. E até mais. Diego não lembrou nem o nome dele. É, não sabe o nome do filho. Tá falando com a gata mais, WhatsApp aqui. Arthur Gabor. Bom, já que tá todo mundo falando apelido, tchau, Cobinha. Ótimo. Pessoal tá macho hoje. Tá, tá macho. Boa estreia, meus parabéns. Falou, bancada, muito obrigado pelo programa. Valeu, Flavião, e é nóis, até a próxima, ouvinte. E agora sou eu, obrigado, Fê. Não, obrigado, bancada, obrigado a todos. Valeu, Flavião, na sonoplastia. Até mais.